Boa noite, amigos da Antena Web. Está no ar mais uma edição de Flutuar, este programa que nos traz meia hora de música, de flauta, à volta do mundo. Espero que gostem e que apreciem o programa que temos preparado para si, para esta noite de sábado. Fiquem todos bem e eu volto já a seguir. Thank you. assim concluímos o primeiro bloco deste programa Flutuar de hoje. Este programa que nos traz, como sempre digo, música de flauta em todas as suas vertentes. No próximo fim de semana estarei aqui para vos apresentar mais uma vez este programa. Fiquem todos bem e tenham uma boa semana.